malandragem de passagem deixa poesia. Agradeço a Deus por mais esse dia. Já vi malandro de atitude e proceder, deixar o mundo sem ver o filho crescer. Fazer a lágrima no rosto da mãe cair. Me perdi, me envolvi, mas aí tô aí. Optei pro futuro melhor. Não quero que minha vida se acabe na pedra ou no pó. Barará, barará, barará. O afeto da mãe sempre quero ter. O amor da mulher não posso perder. O abraço do irmão como esquecer. O sorriso do meu filho quero até morrer. Quero até morrer. Mais sem querer olhar pra trás. Liberdade pros amigos e pros inimigos pais. Meu respeito a cada um, cada qual no seu pique. Pra que o tempo modifique, que você se identifique. Mudar você por dentro, esse é meu departamento. O medo de sofrer é bem pior que o sofrimento. De pé ou de joelho, a guerra entre o mal e o bem. Não serve de conselho e nem sermão pra ninguém. Você vive como quer, nesse mundo paralelo. O homem, suas leis, o juiz e seu martelo. O tempo que se tem, o bem que se quis, a ganância que faz a vida por um triz. Eu agradeço a Deus, a todo dom divino. Liberdade pro pivete e saúde a meus meninos. Tenha fé, paciência, irmão, quem espera alcança. Tudo que eu tenho de bom, deixo como herança. Da vida a gente leva, a vida que a gente leva. Em terra de Abel e Caim, Adão e Eva. Me diga, quantos do seu lado restou? Me diga, o que até aqui conquistou? Me diga, e qual deles você se inspirou? Me diga, e quanto do dinheiro sobrou? A palavra é uma só, cê entende como quer. Se é certo ou errado, se é homem ou mulher. Coração de vagabundo, sigo na sola do pé. A resposta e a pergunta você tem, então qual é? Na rima, atitude, na música, magia. É muito mais que toda a sua vã filosofia. A consciência que dispensa sua heresia. A malandragem de passagem deixa poesia. Na malandragem de passagem deixa poesia. Agradeço a Deus por mais esse dia. Já vi malandro de atitude e proceder. Deixar o mundo sem ver o filho crescer. Fazer a lágrima no rosto da mãe cair. Me perdi, me envolvi, mas aí tô aí. Optei pro futuro melhor. Não quero que minha vida se acabe na pedra ou no pó. Barará, barará, barará. O afeto da mãe sempre quero ter. O amor da mulher não posso perder. O abraço do irmão como esquecer. O sorriso do meu filho quero até morrer. Quero até morrer. Tindolelé, tindolalá. Somente o tempo que rimo te dou pra pensar. Quem quer ser, quem quer ter, tem que saber, tem que entender que malandragem é viver. Álbum de fotografia sem história, apenas tristeza que leva na memória. O tempo não dá ré, siga de pé, sem contradição, na missão. Seja como for, por amor, é quente, quebre a corrente. Olho por olho, dente por dente, siga em frente. Em que caminho se perdeu, qual placa não leu? Onde parou, que parte da vida cansou o Joe? Sua história faz o futuro. Seja ligeiro, seja maduro, seu porto seguro. Na malandragem descobri que a vida é uma simples passagem. Na malandragem entendi que amigos é uma grande verdade. Ei malandragem, espero de você mudança. Quem acredita sempre alcança. A vida não te faz de refém, siga no bem. Que mal tem vencer, viver, se querer bem. Vem que tem, é seu também. O mundo reservou, vitórias e glórias negou. No grito do silêncio, pare e penso. Lute, tem esperança, bote fé na ponta da lança. Quem sou eu pra te dar um humilde conselho? Sou apenas mais um coração vermelho. Guerreiro de Jorge, emprestei o dragão. Um a mais em ação, chamando o refrão. Na malandragem de passagem deixa poesia. Agradeço a Deus por mais esse dia. Já vi malandro de atitude e proceder. Deixar o mundo sem ver o filho crescer. Fazer a lágrima no rosto da mãe cair. Me perdi, me envolvi, mas aí tô aí. Optei pro futuro melhor. Não quero que minha vida se acabe na pedra ou no pó. Barará, barará, barará, barará.